Olá, sejam todos muito bem-vindos a um podcast sobre direitos digitais. Eu sou a Giordani e, junto com a Gabriela e a Natália, trocaremos uma ideia com vocês para tratarmos alguns pontos de alta relevância para compreender como os direitos digitais se interrelacionam com os REA, recursos educacionais abertos. Vamos falar sobre como adaptar e reutilizar esses recursos sem prejudicar os direitos de autoria, além de debater o que constitui uma licença livre, menos ou mais restritiva, sobre o uso que se faz das obras. Preparados? Então, bora! O que é direito digital? Mas por que isso é importante agora? Bom, com o advento da internet, tudo aquilo que conhecíamos sobre as diversas formas de comunicação foram modificadas. Instalou-se uma nova era, onde quase todo mundo está conectado. A partir dessas mudanças na sociedade, passamos a utilizar a internet como meio de trabalho, paquera, educação, entretenimento, comércio, entre outros fins. Nesse sentido, passou a existir uma cultura digital, sendo este meio cultural um dos maiores desafios para o campo do direito. O direito pode ser um instrumento de regulação de condutas e comportamentos, e dessa forma deve refletir e se atualizar diante das mudanças na sociedade. Nasce então o conceito de direito digital, que, de acordo com Silveira, é um conjunto de normas, aplicações, conhecimentos e relações jurídicas oriundas do universo digital. Esse segmento jurídico não interessa somente aos advogados e demais operadores do direito, mas sim a gestores, empreendedores, professores, pesquisadores e empresários ligados a grandes companhias, bem como a todos que se utilizam da internet. Ou seja, o direito digital é indispensável para reconhecer os direitos das pessoas acessarem, usarem, criarem e publicarem no meio virtual. E dessa forma, garantir que os usuários tenham seus direitos básicos, como liberdade de expressão, privacidade e o acesso à informação, protegidos e assegurados por lei. Deveres e direitos digitais na sociedade em rede. Liberdade de expressão. A liberdade de expressão está demarcada entre as garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988, mais precisamente nos artigos 5º, no 4º e no 220. Entretanto, para o exercício desse direito, o indivíduo deve estar ciente do que irá expressar e obrigando-se a responsabilizar pelos atos praticados, inclusive na esfera virtual. Aqui cabe um questionamento. Pode ser falado, ainda que virtualmente, opiniões, convicções, comentários, avaliações ou julgamentos sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa envolvendo interesse público ou não? Vamos responder. Pode sim. Desde a criação do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965/2014, a garantia constitucional que respalda o direito à liberdade de expressão. Logo, não deixa imune o infrator que pratica conduta delitiva, como caluniar, difamar, injuriar, ameaçar. A liberdade se vincula à responsabilidade. A mesma lei que garante a liberdade proíbe o anonimato, e por esse motivo é identificado o causador do dano. E isso não é censura. Em relação aos direitos da personalidade dos indivíduos, também são garantidos na internet, tais como a honra, a imagem e a privacidade. No mundo virtual, são realizados através de compartilhamentos, comentários, publicações e manifestações na internet sem qualquer impedimento, utilizando as redes sociais. Oi, galerinha, aqui é a Gabi, eu vou falar um pouquinho sobre a LGPD. Bom, a Lei número 13.709 de 2018, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei nacional que surge a partir da preocupação com a produção massiva de dados que a gente tem hoje, principalmente por conta da internet. E aí essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, tanto no meio físico quanto no meio digital, que muitas vezes é percebido ali erroneamente como a terra de ninguém, mas para assegurar, né, os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Essa lei versa sobre o tratamento de dados pessoais sensíveis, como os dados relativos à religião, raça e etnia, política ou saúde, que podem aí gerar alguma discriminação. E aí é importante a gente pensar também que o tratamento para lei é entendido como qualquer ação que envolva dados pessoais, como coleta, produção, armazenamento, recepção, e distribuição. Conclusão. Com o advento e a expansão da internet, as pessoas começaram a utilizar cada vez mais esse recurso para facilitar a execução de atividades e a comunicação sem fronteiras. A revolução digital foi intensificada pela pandemia da Covid-19, o que exigiu uma rápida e intensa adaptação de vários setores da sociedade, sendo o educacional um dos mais afetados. No Brasil, as escolas, de modo geral, se viram diante de uma situação que exigiu mudanças repentinas, o que obviamente impactou diretamente educadores, estudantes e famílias, já que todos precisaram se adaptar à nova realidade, o ambiente virtual de aprendizagem, mesmo que nem todos tivessem condições para tanto. Diante disso, é evidente o papel da pedagogia na formação e educação de crianças, jovens, adultos, para exercerem sua cidadania também no mundo digital. É importante que os educadores ensinem sobre comportamentos, atitudes e direitos relacionados ao uso da internet. Já que a cultura digital é parte do dia a dia dos estudantes brasileiros, estes precisam estar a par do que lhes é permitido e do que é ilegal quando o assunto são os direitos digitais. Por fim, para somar a qualidade do nosso trabalho enquanto educadores, é importante aprofundarmos nosso conhecimento a respeito dos recursos educacionais abertos, para termos mais consciência do que vem acontecendo no mundo virtual e, da mesma forma, provocar nossos alunos a refletir sobre o mundo em que estão inseridos. Créditos. Utilizamos nas nossas referências a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, e o Observatório da Educação Vigiada, ambos nos descritivos do nosso áudio.